informação, nós temos um Super Charlie 150 aproximando-se aí da rotatória para final da pista 17. Informação de tráfego para o Guardião 05. Positivo, hotel Delta Charlie, aguarde transferência de comunicações. Aguardando, Charlie. Controle, Guardião 07, já na final, pro Charlie. Positivo, Guardião, frequência livre. Obrigado. Índia Nova Marafa, torre 1186. 1186, torre Índia Nova Marafa. Guardião 05 já estabeleceu contato visual com o tráfego informado? Ainda não. Ele está a 1500 pés na sua frente. Ah, já está visual. Positivo. Já que está visual, chame a torre 1186. Guardião 05. 1186, obrigado. Guardião 05. Então 3192, reduz agora para 180 nós. Reduzindo, certo, 3192. Ilhéus 240, golpe 677, enrolada aberta, curva à direita da Euleda 5176, 119, 86327. 6327, não, para o posicionamento. Cara. Bom, vamos 164 para o posicionamento na ponta número 3. Vitor Juliette, condições após decolagem, curva à esquerda para livrar o campo. Tem condições de após decolagem, curva à esquerda para livrar imediatamente o campo. Sente livre decolar da 17, vento no 30 graus com o 9, nós, Alfa Vitor Juliette. 1785, autorizado Galeão, 360, via Upper November 857, seguro, Upper 16. Decolada pistão a zero, primeira curva direita, saída da El, Ledo e Bede. Controle 119.8, transponder 5420. Autorizado Galeão 360, pela Opel Whisky 50, Opel 9857 seguro, Opel Zulu 16. A saída da El, Leda, da El, Leda. 198 é o controle, 5420, transponder 1785. 1785, saída da El, Leda, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Da El, Leda, Bidev, o 1785. Paulo, Salvador, Cacaça, 63, 104, livrou. 63, 104, Oxanera. Alfa, ingressa na Kiel, taxi via parte 13, chama para ingresso no parte 1. Alfa, Kiel, chamaram para ingresso no parte 1. Câmera Alfa, livre pouso na 17, vento 140 graus com o 9 nosso. Livre pouso, Índia November Alfa. Flip 01 vai manter posição alinhada devido a tráfego que vai cruzar o campo, previsão de 1 a 2 minutos. Duna, no curso do localizador. Agradeço a colaboração, vamos reduzir. Virtual cheque pré-pouso, chama a torre 1186, 3192. 1186, boa tarde, 92, tá aqui. Boa. 1096, nós somos o seguinte, Guardião 07, chame a torre agora, 1186 e solicite instruções para pouso. Capitão Guardião 07. Obrigado, chamar a torre. Guardião 05, agilize para o pátio do GRE, vento no 40 graus com 12 nós, altímetro no 013, reporte solo controlado. 140 com 12, reportará no solo controlado, pátio do GRE, Guardião 05. Torre, Guardião 07. Felipe 01, livre decolar da 10, vento no 40 graus com 11 nós, reporto aeronave que cruzou o campo, está a meia milha no setor norte, vai seguir pelo litoral. Muito bom. Prossiga no corredor e sempre na escuta do controle. Mantenha sempre na escuta do controle, Alfa Victor Juliette. Prossiga para Itapã, aguarde para seguir para o Graer. Torre Salvador, boa tarde, TAM 392, Rio Serra, baixo trabalho. Boa tarde, TAM 392, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Vamos dar uma olhada. Aguarde, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, afirmo, a linha mantém no 7. Seu solo foi aos 48, autorizado backtrack, atento à aeronave ingressando para alinhar, informa o helicóptero da Polícia Militar pousando no pátio do Graer. 2h30, Palminha? 12h20, gente, Gonomia 49, taxa direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1186, altimetro no 03. Bom, no 396, né? Escuta. 396, escuta. Seja 396, ingressa Juliette, portão 03. Só atento ao tráfego da Oxanela aí, que agora tá ingressando no pátio 1 pro 05. Quem é que tem livre ingresso Juliette para o 3 da visual com a viagem? Então, 3155, eu inicio o táxi. Inicialmente, escrito até através do 06. Só aguardando a aeronave da Gol livrar a Juliette. Confirmando o altímetro no 03. Agora é 500 pés, ok? 5 do 4, do céu atento, ao seu Juliette. Hotel Delta Charlie. Delta Charlie, está na escuta. Você tem, no sentido contrário, um Super Charlie 150 mantendo 1000 pés. Cliente, vai manter 500 pés o Delta Charlie. Guardião 07, informa a aeronave asa fixa ingressando no pátio 4, vento 130 graus com 1 no NAS, altímetro no 0 no 3, é passo solo controlado. Gente, visual, tá prosseguindo direto por Graer já na curta. Gente, no 649, ele mantém no 0. Índia Juliette, livre decolar da 17, vento 130 graus com 1 no NAS. Solo 51, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita 29, 3190. Salvador, boa tarde, tá? 3192. 3192, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, tá? 3192. Senador, Júlia. Fono 649, linha decola da 10, vento 130 graus, cono 29. Meia dúzia, inicia de imediato? Autorizado, chama táxi. 3192, repórter sempre para Juliette. Repórter, 155, mantém o ponto de espera. ILS visual, passarei 2231. 2231, está agora 4 milhas só a passagem sobre o marcador. Agradeço a sua colaboração. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186. Vamos sim, disponha aí. Torre 18000, boa tarde, bom trabalho. Boa. 392, mantenha antes da Juliette, tráfego puxando 06, agora também seu táxi. Série 2231 no reporte externo. Reportarei. 1186, solicitando instruções, grato. Bom trabalho. Boa. 2 Salvador, boa tarde. Delta Charlie novamente. Delta Charlie, prossiga. Delta Charlie, instruções para pouso. Há mais 3 minutos. Gente, temos tráfego no ILS, vai seguir para a final da 17, reportar a final de 3 milhas para a 17, o hotel Delta Charlie. Ciente, Charlie. Chama o controle? Afirmo, no 649, decolado ao 53, chama o controle 19.8, bom voo. 098, boa tarde. Tem condições de iniciar só o acionamento aí com a da PUSH? Salvador, meu cordial, está em contato, mandar, gira direita e voe direto Leda. Direita, direto Leda, gol 1649. Um minutinho, vamos acordar, né? Sim. 1-0, vento 1-2-0 graus, com 1-1-9, altímetro 1-0 no 3. Livre pouso, 2-3. Seu cara, a gente pode fazer a partida aqui na posição após o pushback aqui. Sim, estão mexendo para o pushback. Aí saiu um encosto aqui, o gate da entrada aqui, que é a primeira. Sim. Hotel Delta Charlie mantém o setor norte, aguardando autorização para prosseguir na final. Vai manter o setor norte, o Charlie. Salvador, o gol no 785 estacionado com 59 a bordo, autonomia de 3:53, Santana, Campinas, pronto para o táxi. 1-785, táxi, pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 1-186, altímetro 1-0 no 3. Autorizado, táxi, pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 18-6, 6-13 no 785. Só confirma no 785, é 1-59 a bordo? 159, afirmativo. Sente. Da 3192, observa o Boeing da Gol, vai iniciar o táxi, vai livrar o pátio, pode ingressar a Juliette. Portão 07. Hotel Delta Charlie. Reportará na curta. Charlie. Mantenha no zero. Mantenha no zero. Sou 649. Sou 649. Chamei sim, vou direto Ilhéus. 57, livre à direita, solo 121.9. 219, próxima à direita, 2231. 327 está para o pushback, para o pushback, está no 1. Sim, 327. Fazendo uma equipe solar, agora está passando agora um Airbus ATAM. Após o tráfego, está livre, chama ataque. Após o tráfego da ATAM, está livre o pushback, vai estar na 327. Alô, passaria 2231, livrou, não se escuta. Passaria 2231 no Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14, 2231. 3155, linha decola da 10, vento 130 graus com 1 nosso. Você tá vindo da onde? Positivo, chame em Paripe. O ajuste agora é 1013 e operação visual. Pelo como é que é? Ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 785. 925, ajuste 1013 direto para 5000. Voe bom, chegada a ponte, pista 10. Decolado 5, nave, chame controle, 1 na decimal 8, bom voo. 9, 8, 3, 1, 5, boa tarde. 1-649, chame Recife 1251, se negativo 1-3325. Ok, agora com Recife 1251, negativo 1-3325, obrigado, senhor, bom trabalho. Boa. 5-9, frequência livre. Obrigado. 3155, controle, contato radar, passa 1800, gire à direita e voe Leda. Direto Leda, tá? 3155, poderia voar direto, me deve? Eu bem que gostaria, capitão, mas só posso lhe autorizar a letra. Voando letra, então, 85, livre decolar da 10, vento 120 graus com o 9 nosso. Chame 6327, está pronto para o taxi 87, Aracaju, 2 horas de reta. 6327, taxa à direita, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10 Torre, 1186, última 013. Livre taxi, via Índia e Alfa, a Índia entrada, para a 118,6. Obrigado. Foi. 785, decolado 01, no chame controle 1 na decimal 8, bom voo. 98, obrigado. Olha o 785, o controle está em contato radar. Salvador Approach Control, good afternoon, Trans 3145, Quebec Information. 6327, estação para a decolagem. 6327, a linha decola da 10, ventando 30 graus, com o 1 nosso. Runway 10. Runway 10, down to 6000, canage 10, 13, 3145. Yes, sir. Tranquilo, Romeu Oscar, controle. Gente, foi direto para a rotatória aqui do Romeu Oscar, ajuste 1013. Decolar antes, eu estou aqui na 6327. Afirmo, vento 120 graus com 10 nós. Obrigado, Lili, decolar 10, essa é a 6327. Triplo Papá, Romeu Lima, controle. Cordial, Triplo Papá, Romeu Lima, prossiga em condições visuais, ajuste 1013, câmbio. Tripe 5488, controle, meu cordial, direita duna, desça para 5013, duna ILS para pouso, 5488. 4482, direita duna, meu cordial, controle, Salvador, Oceano 6327, decolou da El Leda. Oceano 327, esse é o controle, contato radar. Dan 3155, chame Recife, frequência 1251, 3155. Confirme para o frequência 3155. 1251. Ah, maravilha, 251 então, chama Recife, 3155, boa tarde. Boa. Ou 1925 sem restrições até 2500. Liberado as restrições até 2500, o voo 925. Autorizado. A 3145, clear to 4000. Livre. Visual contato, Quebec Serra. Ciente, Quebec Serra, torre 1186. 18 mil a boa tarde, Uruguai. Boa. Vitorino Juliette, eu não tenho tráfego no setor, reportar frequência livre. Salve o 755 Salvador, meu cordial. Ajuste 1013, desça para 7000 na bomba. 1013, na flor de bomba, voo 755. 785, chame Recife, 1251. Recife 251. Velocidade 210. 210, 5488. Turn 3145, no restriction to 2500 feet. Over. Restriction to 2500 feet, turn 3145. 1040, Riantor 120. Fala pistão 10, primeira curva esquerda, saída bomba, transição forte. Controle 119 decima 8, transponder 5441. T4, Bezolu 20, decola da 10, esquerda, palmo forte, 198, 5441, obrigado, 864314. Tchau, puxa essa. Ando 5, chamada próxima. Paulo Salvador Azul 418, informação Quebec, autorização para Belo Horizonte Confuso. Romeu, acho que a sua esquerda é a aeronave da Gol. O equipamento é um 737 passando 3.000 para 2.500. Informação para o Kilo Romeu, acho. Ok, o Kilo Romeu, acho que está passando agora o Montserrat, desça para 1.000 pés. Manda avião. Posso posição lenta direto bridge. Controle Salvador 19.8, transponda 5430, azul 4118. Azul 4118, aerovia Perzulu no meia. Chame. Puxa essa nave. Aerovia Perzulu no meia em Samará, azul 4118, obrigado. C5488, desça para 4000. 4000, 5488. Paulo, Zulu 1-1, Livre Taxi 45. O 925 desça para 2000 livre LS. 2000 livre LS, o 925. Positivo, já superou o tráfego. Bom dia, Salvador, boa tarde, o 729 desça para 160, Quebec, Porto. 5729, controle, ajuste 1013, desça para 8000, tá bom? 1013, 8000, bom. Controle Salvador, chame 6327, pode voar Ilhéus, direto? 6327, chame Recife agora, frequência 1251 e efetue a solicitação. Frequência 251, obrigado. 925, localização e aproximação, redução, cheque pré-pouso, torre, frequência 1186, gol 925. 26, obrigado, uma boa tarde. Boa. Positivo, livre. Turn 3145, clear to 2000 feet and clear to the ILS approach. Down to 2000 feet and clear to the ILS approach, turn 3145. Kilo Romeo Oscar. Escuta. Na sua direita, tem aeronave da Gol, na final para pouso, está 2 milhas do STEF. Você tem o tráfego à vista? Negativo. Ciente. Mantenha presente proa e aguarde instruções.